Obrigado. Trilha agora em 119.8, vovô. 119.8, chama 6219, bom dia. Está com 1-2-6 a bordo, 4-16 outro meio, treino cabine. Sax via Indy Alpha no Ponte Feira no 0, torre em 1-1-8-9-5, QNH no 0, 1-7, boa viagem. Ele está com Indy Alpha, Ponte Feira 1-8-9-5, no 0-1-7, boa noite, Messi, obrigado, bom dia. No 963, ali mantendo zero. No 093, decomodou 38, controle agora em 119.8, bom voo. Controle 198, gol no 093, boa. Controle, bom dia, gol no 093. Onda 093, bom dia, contato radar, sobre mantenha 360, saída da Elsa. Da Elsa, sobre 360, gol no 093. Autorizado ingresso, reporte ao término. Alfa Eco Zulu, mantendo a minha escuta permanente. Eco Zulu. Xené 62 do Nono, boa bridge. Ah, direto bridge, Xené 62 do Nono. 0-2-0 graus, 1-3, nossa. Devo decolar de 63. Bom dia, faz a rolagem do banho da companhia ali, mantenho no zero. Faz o banho da companhia ali, tá bom, mas mesmo. A série do 2229, desça para 2000 pés, ajuste no zero no meio, autorizado em LS, foi reforço estabilizado. 2000 no zero no meio, fortaleza estabilizado, passarela. Pode voar Duna, senhorita? Autorizado Duna, passarela do 2229. Obrigado. Bahia Salvador, é o trip 5594. Prossiga. A Universidade 170, como final, senhor? Ué. Uma boa, gol 963, vai passar 2000. Turno 963, contato radar, eu mantenho 360, saída da El. 360 da El. 514, está autorizado, nível 170. 5594. Meia 5, livre de decolagem 10, vento 200 graus ou menos. Deve ter colagem no zero, boa noite, mas... Na 62, ano 1, no chamo Centro Recife, ano 251, na alterna 1, no 3325, bom voo. Posso tomar a primária, por gentileza? 125, décima 1, 0. Ok, então Centro Recife, 251 e 13325, alterna, Oceano 62, ano 1. Obrigado, bom dia. 35514, chamo Centro Recife, ano 26, décima 85, bom voo. Gente, 1-2085, obrigado. Oito meia cinco, decolador 43, controle agora em 1-9-8, bom voo. 1-9-8, obrigado, bom dia. Obrigado, Gomes. Bom dia, voo 1-8-6-5, decolou na aeroporto, ela é... 1-8-6-5, contato radar na decolagem, você mantém 360, sai da Noite 65. Obrigado, noite 65, por aí, Leste. Confirma pro gol 965? Mantenho o perfil da saída árvore, 865. Ah, entendeu que estava autorizado voar, Leste. Vai voar pro gol 965. Gol no 093, chama Centro Recife, 1-251, alterna 1-3325, gol. Confirmado, é pro gol 1093? Gol no 093, 1-251, alterna 1-3325. Sim, foi autorizada pro 09, mais um 093, 1-251-3325, direto, até a próxima. Doutora, essa carga 6570. 6570, consiga? Instrumento para Recife, nível 390, já teria nossa autorização? Negativo, vai cair seu plano? 1020, se puder adiantar, agradecendo. Não chegou no sistema ainda, agora estou até que chegue, ok? Eu abro saber 5570. 70, grato. Localizador pista vista, Passaredo 2229. Passaredo 2229, Torre 118, decimal 95, composto. Obrigado, até já. ...649, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado em MS X-Ray, reforço estabilizado. 2.000, com 1.016, igual no meu capô. Passaredo 2229, confirma trem de pouso baixar travado? Ainda não. Gente, após então o trem baixar travado, 2229. Será passaredo. Estamos de... Zulu, Tango Lima, Salvador não recebe plano de voo assim, chamando a travessia em 126, décima 85. No 649, desça para 2010, o ajuste agora é 1017. 2017, 649. Trem baixo travado, Passaredo 2229. Passaredo 2229, autorizado pouso na pista 10, vento 2, 10 graus com 13 nós. Gente, Passaredo. No 865, chama Centro Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260, 288, obrigado. ...2229, solo 50, libere direito no 21, décima 9. 219, 31 backtrack, senhorita. Siga. Bom dia, solicito o reboque do pátio principal para o pátio ONU, posição 6. Pátio principal para a posição 01, confirme? Não, não, pátio 3, posição, pátio, para o pátio principal, posição 612. A gente vai aguardar um instante para o início, temos uma aeronave agora que vai ingressar no pátio 3. Ok, não aguardo. Salvador, bom dia, agora 649 na final da 10. 1649, bom dia, continua a aproximação, na 43, machado travado. Aguarda. Saria do 2229 na escuta do Sol Salvador. Passaria do 229, ingresso na Kilo para pátio 3, atende para os sinalizadores. E aí, povo, agora vem passando. Prato, prossiga, giro de motor, pátio 4. Ininteligível sua transmissão, confirma? Gente, você pode no término, como é que é Delta? Mike, X-Ray Índia, no pátio 3, autorizado início do reporte. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, reportará para ingresso no pátio principal, tá, Mike, X-Ray. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via peso 10, ex-MAP, DCT Lúbito, Barbacena e Apóstolo Icofon. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, queda Motiva. 1198 controle, acione 5142. Corrente, solo 54, libere direita, 121, decimal 9. Gol 649, prossegue via Alfa, reposte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 649. Absa 6570, nova cópia? Absa 6570. Absa 6570, Salvador Recife. 350, nível autorizado, via pista 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198 controle, acione 5147. 570, autorizado Salvador Recife, nível 350, inicialmente pela Upper Wings 58, decola da 10, curva da esquerda, Puca, Caju, a saída, 1198 controle, 5147 transporte. 570, Puca, transição Caju, ok? Transição Caju. Puca, com a transição Caju. Reforço o posicionamento. Encontrar posicionamento. Estamos aqui uma centena para a vitória da conquista, agora estamos para a Copa, já estamos Zulu. Bom, gente. That was a RAS-1, Central 99, Charles here. We are ready to cop 86 clearance, Thursday night, the rest of 1203, Paul here. Central 9970, Salvador Tio Teresina, flight level 340. Stand by for a copy. Número 649, ingresso na Juliette, portão 2. Portão 10, Sideral 9970, ready for copy? Sideral 9970, Salvador Tio Teresina, cleared flight level 340, via up Zulu 20, take off runway 10, after left turn, Momo departure, flock transition, Salvador departure frequency 119.8, and Skunk 5146. Sierra 9970, read back correct, push ready for a call. Repeat the rod, red, so push back and set up. Salvador Fortaleza, 310 nível autorizado, via o Zulu 19, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 1198 controle, acione 5115. Você toma o procedimento terrenado, podemos tentar o Adolfo Uno, Alfa. Salvador Fortaleza, 310 nível autorizado, via Upslu 19, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. 119.8, controle, acione 5115. Afirmativo, nós efetuamos o procedimento terrenado, podemos efetuar o Adolfo 1 Alfa. Temos que lidar com o controle, agora distante 9811. Quando Paulo Salvador, alta cargo 6570, informação Fox, puxa o acionamento. Avisão 6570, agora estou de pushback, temos uma aeronave agora só retaguarda. Após autorizarem seu pushback, o avisão 6570. Entendeu? Está autorizado o pushback e acionamento, 6570. Poderia confirmar para o 6570, aguarda a aeronave, pois já está autorizado. Vai aguardar o APSA 6570, a nave agora se encontra na sua retaguarda. Após a mesma liberar, autorizarei seu pushback, ok? Entendi, posso passar isso na mesma, está aguardando autorização então. Índia no pote 3 para a posição 9, agilizando o rebote, ok? Afirmativo, autorizado ingresso, agilizando. E o 989 na escuta? Temos contato com o controle? O mesmo falou que seria impossibilitada essa saída agora do final devido a alguns conflitos que ocorrem na terminal e junto ao centro. Teria condições de voar via UPS 119, Momo Frote, a saída? Afirmativo. Então, subida Momo Frote por aqui para a UPS 119, Rio 9811. 9811, reporte para o estacionamento. Falou, Salvador, bom dia, Rio 5973. Rio 5973, Recife, 2258, agora distante cópia, preparei Pulga, transição Caju. Sim, aguardando cópia, Pulga, Caju. Está autorizado o pushback para agora, para o 6570. 6570, com a equipe de solo, reporte para o táxi, 6570. Rio 5973, Salvador Recife, pronto? Afirmativo, centro da Fox. Recife 310, o nível autorizado, via UPS 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pulga, transição Caju. 1198, controle, acione 5117. Autorizando Recife 310, UPS 58, Pulga Caju, decolando da 110, curva à esquerda, controle de saída 119.8, Alfa Charlie. 5197, cotejou, Rio 5973. 5973, reposta para o estacionamento. Senhor, faremos, grato. Para o pushback estacionamento, 031-53, na posição 3. 031-53, na posição 03, aguarde instante para o pushback. Aguarde, 3153. O solo Rio 9891, está na posição 8, para pushback, está pronto. 9891, informo que a aeronave à sua direita iniciando o pushback será o número 2 no setor, ok? 9891. Ah, 6570, reporte para o táxi. 6570. Reporte para o táxi, 70. Aqui da alta frequência livre, boa. 180, pronto para a cópia? 1223, Salvador Vitória da Conquista, 180, nível autorizado, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa, DCT Oplor e após conforme. 1198, controle, acione 5160. Veja forte o pressionamento. Salvador, Rio 5973, para o posicionamento. Rio 5973, aguarde para o pushback. Temos uma aeronave agora à sua retaguarda. Após o início do tratamento, autorizarei seu push, 5973. Licença, aguardando a passagem da aeronave, para o Rio 5973. Informo que será o número 2 no setor, já temos uma aeronave da companhia, já pediu anteriormente. Afirmativo, Rio 5973, licença. Que seu índio sente, bom dia. Gera informe TLB e autonomia. Três pessoas a bordo, 2:48 de autonomia, alterna Salvador. 6570, autorizado táxi, via Indy Alfa, no ponto espera da 10, chame Torre, em 1995, quem negar 1097, boa viagem. Táxi, sou em livre, via Indy Alfa, ponto espera Torre, 5895, qualidade interessante. 3153, porém equipe de solo, que após a aeronave da APSA passar sua retaguarda, está livre para o pushback e após táxi, 3153. Rio 98 Nuno, após a aeronave da APSA liberar a retaguarda, está livre para o pushback e após para o táxi. Rio 98 Nuno. Cargo 6570, bom dia, a linha decola pista 10, vento 200 graus, 129. Linha decola pista 10. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, prossiga. Por gentileza, em coordenação com o pessoal de pátio, após a passagem da aeronave da companhia, estamos autorizados a iniciar com o seu push. Afirmo, após a aeronave da companhia livrar a retaguarda, está livre de pushback o Rio 5973. Tá bem, muito obrigado, Rio 5973. É isso, controle agora em 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, boa. A carga 6570, cruzou 1.700 pés. Abre para cargo 6570, bom dia, contato radar, mantenha 350, saída Puka. 350, Puka, abre para cargo 6570. Solo o Rio 981, pronto para o táxi, 4 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, Serra Teresina. 981, autorizado o táxi até a saída do Pátio 3. Vai aguardar para ingresso no Pátio Principal, 9811. Autorizado até a saída do Pátio 3, aguardando o Rio 981. Nove Guarulhos, prepare da Eulia da Morte, vaguarda de cópia. Táxi Sutã 3153, CLB de 166, 3 horas e 50, Campinas. Frisado táxi, Sutã 3153, via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1895, aqui em Negão, 10107, boa viagem. 107, frisado Índia Alfa, 1895, Sutã 3. Rio 981, segue a aeronave da TAM via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre em 1895, quem negar 10107, boa viagem. Chamativo, com 1007, segue o avião da TAM, ponto de espera, chamará a torre 1895. Bruno 759, Guarulhos, pronto. 360 nível autorizado, via o peso Lu 10, bridge, meu peso Lu 16, Bravo Hotel Zulu, DCD Trivia após o veio conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1198 controle, 5162 transponder. Brava Guard. Cargo 6570, chamo Santa Recife, 126685, bom voo. Recife 1285, abre 6570. O Papá Romeu Tamija Bravo, RMAR para Salvador, pátio 3, confirme? Pátio 4, sente, Salvador, Tia 9 para Salvador, 500 pés, decola da RMAR, Pro Açu. 1198 controle, torre 1895, acione 0137, também já. Ele vai decolar em 390, 3153. Para acionamento de decolagem, torre em 1895, também já passa. 11 após a rolagem do Airbus da TAM, ali mantemos. Índia Bravo, na RMA, pronto decolagem? Índia, pode estar pronto para decolagem, sou Índia Bravo. 15 horas na meia, alternando Aracaju. Obrigado, táxi. Via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, me chame Torre 1895, QNH 10017, boa viagem. Muito obrigado, bom trabalho, Índia Alfa 1017, ponto de espera da 10-18-95, a Torre Rio 593. Salvador, bom dia, azul 4234. 4234, Recife. 350, aguarde, cópia. Desça para 4 mil pés, ajuste 1017. Pedra de São Caju. A 1300 pés no perfil da Dayal. Dia do 353, contato no radar, subiu para o nível 360, após 2000, voa Leda. Após 2000, voa Leda, está 3153. E o 981, livre decolagem na pista no 0, vento 2, 1, 0 graus, 1, 0. A pista 10, Rio 98 no ano. Torre Salvador, onde é Rio 593, aproximadamente do distante. Dá um nozado, pronto. Rio 5973, bom dia, alinhe e mantenha 10. Estamos autorizados a alinhar e manter a 10, então, 5973. Quatro. 5164. Autorizado Recife, visual 350, 35, 8. Decolando a pista no 0, quero que vai esquerda, pula a Caju. 5164, transponder, 98, controle Salvador, azul 4234. Reporte de estacionamento. 28, recupera. Tá. 759 no 09, reporte táxi. Bravo, prossiga, pronto, decolagem agora. Ok. Padrão, apenas confirme o passo que se encontre e a pista que decola. Bravo, pensa livre. 9811, decola 221, controle 119, décima 8, bom voo. 118, 198, Rio. 9891, obrigado. Sem restrições, o ajuste no 097, informe no localizador. Zulinho, tá no plano, confirme. Ele cola 1500 e depois sai para 095? Sim, Zulinho, passamos Salvador Recife. Inicialmente, o número pés, corredor forte, até liberação do controle. Decola 17, curva à esquerda, corredor forte, 198, controle, acione 5131. 310. Subindo para o 310 na subida Momo. 9.8. 5131. Afirmativa, Zulu, tá? Inicialmente no corredor forte, mil pés até a liberação do controle, ok? Zulu, Lima, Santos. Confirme, P.O.B.? 03 a bordo, para saneamento táxi, me torre 1895. Primeiro pushback, pode Fortex, Sideral 9970. 981, não teria condições de informar a Pro de Abuco da presente? Desculpe? Você poderia informar da presença da Pro de Abuco? Só um minuto. Com 973, decolado ao 3, corrigindo, 23, controle agora em 1998, bom voo. 7198, bom trabalho, grato, risco 973. Controle. Mandou Rio 5973, decolou na sua escuta. Rio 5973, bom dia, contato radar, saída pouca, suba para o nível 310. Sessão para o 310, saída pouca, Rio 5973. Ah, escuta, prossiga. Você tem condições de igual o Romeu Fox 018, está presente? Confirmando, o Romeu Fox é afirmativo, Rio 5973. Está autorizado, o Romeu Fox 018, Rio 5973. Ok, Rio 5972, grato. 3153, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Afirmativo, 125, decimal 1, 13325, tá 3153. Rio 9811, informa o tráfego, sua posição de 12 horas e 16 milhas com rumo sudoeste, cruzando uma centena, descendo para 4 mil pés, é um Boeing 737-800. Copiado, tô com ele no ticket, o Rio 981. Rio 755, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas, 3 milhas com rumo norte, cruzando 90 em atenção para o 310, o Boeing 727-200. Alô? É o Mike Alfa Bravo. Mike Alfa Bravo, prossiga. Bom dia, senhora. Pedindo permissão aqui do repórter aqui da ponte número 5, do Pátio Principal até a número 3, também do Pátio Principal. Vai aguardar um instante, temos duas aeronaves já para iniciar o táxi. Aguarde. Ok, aguardando. No pátio 3, tá livre e o pushback é posto pro táxi. Of runway 10, contact tower frequency 18.195, QN8 1017. abandono 759, 105 agora, 3 horas 45, eu tô no meu terno em Campinas. Bolo 759, autorizado táxi via India Alfa no ponto esperador no 0, torre em 118 decimal 95, QNH no 0 no 7, boa viagem. 17, India Alfa 295, um bom fim de semana, 759. Do 649, para Porto Seguro, tá pronto? Zero 9970, line up and wait for the 10. Line up and wait for the 10. Lima Papa Oscar, eh? Rio 98111, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Trans zero clear to take off. The wind is 200 degrees with 12 knots. Clear, wind 200, 12 knots, 0 knots, controle, 5165 transponder. Informe no localizador. Sim, descendo só 2000, informa na localizador, X-Ray 10, Golf 7, sempre em cima. Rio 5973, chama agora Recife, 12685 e alterna 12545. Pedro 2223, autorizado táxi via Grande Pátio, India Alfa, ponto esperador no 0, torre em 1895, QNH 10, 107, boa viagem. Pedro, gol no 092. Uno 092, completa final, torre 11895, tamo pouso. 1895, tamo. Cinco nove, mantém ponto esperão no zero, bom dia. Vai no ponto esperão, zero, 159. 09970, Airbone 31, Salvador Depart 3119, decimal 8. Salvador Depart 3118, by the way. Lima Tango, livre decolagem na pista 10, vento, corrigindo 17, vento 200 graus, 129. Good morning, 09970. We are now passing 2,500 feet from flight 340, at a moment, Martin. Good morning, Cedaro 9970. Radio contact, climb level 340, on moment, departure. That's very clear, access level 340, at a moment, departure, Cedaro 9970. Sente no 092, aguarde a autorização para pouso. Ainda não visual. Aguardando. Com um tráfego decolando a 17, vamos a posição em aguardar o gol 1759. Clear fly directly cogible position to the 9970. Zulu Lima Tango, decolador 63, mantém a perna contra o vendão no zero e aguarda para cruzamento do campo. Contra o vento da 10 Lima Tango. 1092, livre pouso no 0, vento 190 graus, 149. Ok, autorizado, pouso 10, 1093. Final do procedimento, torre 11895, no composto. Passando para a torre 18900, obrigado. Torre Salvador, bom dia, gol 755, na final do X-Ray. Vai reportar, baixar a travada. 755, continua a aproximação, ajuste no 017, bom dia. Continuando, 017, bom dia. Controle Lima Tango está na final, já está terminando aqui a contravento 10, pode correr à esquerda. Negativos do Lima Tango, temos um tráfego para pouso 10, mantém o Sony Aguarde, devido à possível arremetida do tráfego, sente, aguarde mais minutos para o cruzamento do eixo. Sente, Lima Tango, vai manter o eixo então. São. Limação autorizada de imediato cruzamento do campo, aguarda para transferência de comunicação. Sim, o Limação está iniciando o cruzamento. Bônus 092, solo 34, libera direita 1219. Direita 219, 1093. Perfeito agora, gol 755. 755, vento 180 graus, 210 corrigindo e chuva moderada sobre o campo. Confirmando, baixa travada? Baixa travada, 755. 755, livre pouso 10. É, pouso 10. Lulu Lima Tango, prossegue litoral norte, controle agora em 1 no 9.8, bom gol. 1 no 9. Bom dia, gol no 092, lembrando que você escuta. 092, táxi via Alfa.